gente brigando, pra não fazer besteira fazendo, entrou num carro e saiu rasgando. Você não sabe o estrago que suas palavras causam no meu. Agora tô aqui arriscando minha vida em alta velocidade nessa avenida. Com a mente atordoada por você e pelo álcool, agora tô aqui arriscando minha vida em alta velocidade nessa avenida. Com som no talo, com a mente atordoada por você e pelo gente briga, a sofrência é garantida. O tempo ameniza a ferida em do bebê. Posso ter mil defeitos, nega, mas de uma coisa tenho a certeza, que eu amo você. Na conta, outra vez a gente brigando, pra não fazer besteira fazendo, entrou num carro e saiu rasgando. Você não sabe o estrago que suas palavras causam no meu coração. Agora tô aqui arriscando minha vida em alta velocidade nessa avenida, com som no talo, com a mente atordoada por você e pelo álcool. Agora tô aqui arriscando minha vida em alta velocidade nessa avenida, com som no talo, com a mente atordoada por você e pelo álcool. Toda vez que a gente briga, a sofrência é garantida. Tento amenizar a ferida em do bebê. Posso ter mil defeitos, nega, mas de uma coisa tenho a certeza, que eu amo você. Moral de Valença, Bahia.